gigante. Crocodilo Prime. Agora é Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Sua inteligência e sua força prevalecem sobre suas presas. Quando o crocodilo lança seu ataque, prende sua presa. Não há praticamente como escapar. Seus dentes afiados e pontiagudos estão ligados a uma das mandíbulas mais poderosas do planeta, produzindo mais de uma tonelada esmagadora de força em sua mordida. Esse crocodilo será visto como nunca antes. O maior e mais forte de todos. Seu corpo se apresenta recoberto em luzes com cores infinitas. Em um cenário gigantesco, com painéis e LEDs ultramodernos, criando assim um espetáculo visual jamais visto. A hora chegou, caçadores. Não tem como se livrar. O animal vai te pegar. O animal furioso! Para domar o animal, eles estão aqui. Os irmãos que fazem toda a diferença. Gordo e Dinho Pressão. Comprovadamente, a maior pressão de aparelhagem do planeta. Bora começar! A maior pressão de aparelhagem do planeta. Com vocês. Ele! Gigante. Joga a mão pra cima que vai começar a pressão aí. Galera do Gigante. Segura. Crocodilo. A galera de Cametá tava esperando e o Gordo e o Dinho já chegaram aqui. Bora começar, maninha, festão das mãos. A galera vem comigo assim no batidão. Toma no batidão, toma no batidão, toma no batidão, vai! Eu vou no rei e vocês vão no rol. Ei! Ei! Toma! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Balança! Demece! É o animal encanegado! Bora sacudindo, sacudindo! É do jeitinho que a galera gosta! 3, 2, 1, dale, dale, dale! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Galera de Cametá já sabe como é que é. Quem é croco? Quem é croco? Vai pro croco. Vai, vai pro croco, vai. Vai pro croco, vai. Vai pro croco já. Hoje eu vou parar no croco. Vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois da soca. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Segurando na batida, segurou, segurou, segurou. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. É o animal de volta em Cametá! Apaga, acende. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo viado aí dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãos pra cima. Bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Três, dois, um. Frente de gordo e tão tocando, é o número. Que doido, mano! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Agora bate na palma da mão, vai! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bate, bate, bate, bate, bate na palminha! Bate na palminha! Bate na palminha! Três, dois, um, vamos! Pólvora! Chute certo! O maior site de aposta do mundo tá no telão, segura, Nenê! Agora! Deixa na batida, deixa, deixa na batida. Bora de dedinho, vai deixando na batida que a galera tá afim, ó. Toma, toma. E aí, Leo, como é que é? Só socadinha, você tá dando a vida. Só socadinha, você tá dando a vida. Ó, ó. Olha o batidão, olha o batidão, batidão. É comigo, e o Dinho, assim, ó. Fica de lado, toma de pum, fica de frente, toma de pum, toma de pum, toma de pum. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, que é quinhado, toma do gingado, toma que é quinhado, toma do gingado. E agora? E no nosso telão, a loja Josi Modas e a Miúzi diz no telão aí, ó. Essa aqui é a marca do momento, a marca que veste a mulherada do crocodilo. E por onde te passa, a gente vê a Miúzi diz: alô, Kid Maués, estamos em Cametá e aqui é terra de Miúzi diz. Bora, dona Josi, pra cima! Eu digo sempre que é um prazer tocar no Baixo Tocantins. E sempre que te pinta em Cametá, a recepção é desse jeito. O clube Tipiti tomado pelos caçadores. E a gente quer saber cadê o grito das mulheres mais sinceras de Cametá aí. Só que não tem hora pra chegar em casa. Joga a mãozinha direita assim pra cima, assim, ó. Só quem tá feliz, a torcida do Remo, joga a mãozinha pra cima aí. A torcida do Paysandu. Tem corintiano aí, tem flamenguista aí. Bora fazer a contagem, maninho. 5, 4, 3, 2, 1. Explode aí. batida, na batida. Bora, maninho, bora, maninho. Joga a mão pra cima, pra soquinho e dá um grito. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe um soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, vai. Você é mil grau aqui no globo. Os dois irmãos estão aqui, ó. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante Croco primeiro. E agora? Tu já sabe qual é. Com o Gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Pressão. Vamos lá pro Croco. Tá... Bora, Caio do Rock. E aí? DJ Marlon Beach, DJ Patrese aqui na retaguarda. Vem com o Gordo e o Dinho. E já primeiro vem aí o aniversário do Patrese lá do Paraclube, com atração nacional. Gabriel do Borel vai ser o bicho. Bora, equipe furiosa da matinha. Quero ver! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Quem tá solteiro, quem tá feliz, quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá um grito bem alto aí. Quem tem amigo corno aí, dá um grito também. Quem tem amigo viado, faz barulho. Quem tem vizinha fofoqueira aí, faz barulho também. Quem é que tem uma amiga bandida aí, quem tem uma amiga bandida? Se tiver do teu lado, aponta pra ela aí, aponta pra ela. E só quem tá solteiro, joga pra cima, bate na palma. Léo Cametá também tá comigo. E aí, Léo? Desde ontem curtindo o Crocodilo em Baião. E hoje ele veio no set fazer bonito. Bora, vai. Bora, vem, vem. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tu é piranha. Tu é piranha. Tu é piranha. Bora, Luchinho, bora, Luchinho. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia! Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão. Do jeito que o Léo gosta, ó. Aniversário do Japa, Angelão Josuel, o Valdir Costa, todo mundo aqui, ó. E o de menor do Juro, nós tá todo mundo ligado e atinado aqui, ó. E toma, toma, toma, toma, toma, taqueado de dedinho na batida, que a galera tá gostando, tá dançando, tá botando na pressão, vai botando na pressão, bota na pressão, vai vir. Impressão está no ar. Agora vai, vai! Dini Gordo tô na área, referência à impressão. Dini Gordo tô na área, referência à impressão. Joga, joga! Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. E aí, como é que é? Como é que é? E a galera do leão bate na palma da mão. Sou a galera do leão! Bate na palma da mão. Sou a galera do leão! Bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida, e ela quer o Vitinho. Mas ela quer o seu vovô. Ele tá na fronteira. Ela quer o seu gostado. Na fronteira com o animal. A jogada na minha cara. E aí, como é que é? A jogada na minha cara. Então deixa eu abraçar com carinho também aqui. Ó, meu grande amigo Cobrão. O homem que comanda uma das melhores churrascarias de Cametá. É a churrascaria Chão de Brasil. casa, bota logo no telão aí, ó. E sempre que te pinta aqui em Cametá, a recepção é calorosa. Obrigado, meu amigo Cobrão, você e a sua esposa. E toda a galera da churrascaria, show em brasa. Vai, vai. Bora no caqueado. Bora no caqueado, no gingado. Balançando e vem quebrando e vem no sono. Vem no sono e vem no sono, vai. Toma, toma, toma, toma, toma no caqueado. Toma, toma do gingado. Eu quero ouvir o grito agora. Uhul. E a R.A. Boutique e a marca Duke Golden. Pega, meu anel. Tá no telão segurando, Anderson. Você partiu meu coração. Tá de coleção nova. Não quero mais, não. A Duke Golden. Pra você. E o concept de pra galera aí, ó. Agora. Agora veja só. Segura. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como esse mundo tocou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Meu amigo Igor Primotti e meu parceiro Martins Eventos, mais uma de sucesso. O jogo virou, como esse mundo gira, como isso não voltou. Agora! Agora vai sofrer na minha mão, provar do seu desprezo e solidão. Bota pra aquecer, aquecer, ó. E olha a mulherada do camarote. Bora aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. E treme essa mãozinha, vai tremendo essa mãozinha. Olha a mulherada, vai tremendo e vai dançando. E vai tremendo e vai dançando. E vai tremendo e vai dançando. E vai tremendo e vai dançando. Bora, mulher. Treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme. E vai tremendo, vai. Eu falei, o bagulho é muito doido, Tonado, eu falei. Bora pra cima, Tiaguinho, que agora vai, vai, tá pegando fogo, já. Bora, bora, vai, vai, vai no batidão, bora no batidão, bora no batidão, batidão, batidão. Essa é a minha produção, essa é a minha produção, assim, ó. Vai, vai, vai. Toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado. Alô, Léo Cametá, dá um chega rapidinho. Desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Quem sabe canta, vai! Quero ouvir! Me enxerga no aguento mais. Só perder Restart, ele também já tá comigo. Vambora, bora, bora, maninho, que o bagulho tá doido. E a galera de comentar tá valor. É dia das mães e a gente chega assim, ó. Eu quero ouvir só as mulheres mais sinceras, as que nunca traíram cantando, já! Só as sinceras, só as sinceras. Eu vou baixar o som, já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Vocês, vocês! Eu quero mais alto, eu quero mais alto. Agora! A galera de Cametá canta, canta! Só quem tá feliz, só quem é do Remo, só quem é do Paysandu! Solta a voz! Um, dois, três, já! Vocês estão demais. Gordo e Tinho Bração arregaçando tudo. É o animal na área. Você é a sua primeira dama, Fabiola. Fabiola Miranda, o Negão e a sua primeira dama, Camila. Um abraço também, nosso amigo Açaí. Da Vila do Carmo, e Doutor Augusto, Ziel, bora, Vandinho. Nossa amiga Jaque, nossa amiga Gielma também tá comigo. O gato, o gato, o gato do Portela. Show, tá de boa, no animal, vai. Sem noção da nova Cametá. O Adailson, Jefinha, sua primeira dama. O Alisson, Jobs, a Carol. Pra todo mundo aí, ó. E aí, parceiro Douglas? Um abraço pra você aqui do Dinho. E os nossos moninhos do pop também estão na área aqui, ó. Preciso te encontrar. Segura! Não o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você... Nosso amigo do Cival, o Negão. Já avisa que o Arranca Togo vai chegar. Tem peso na ilha da arrancada. Vem pra te amar. Foi no próximo domingo. Te deixar. Preciso pedir perdão, reconquistar o seu amor. Sei que fui ok. Doida! Zeco, Sasaki, a Camila Brenda, a Janaína, essa amiga Rayane também tá comigo. É o animal em câmera. Segura aí, ó. Olha só, olha só. Bora, vem, bora, vai, bora, vem, bora, vem, vai, vai. E deixa na batida, na batida, na batida. Olha o batidão, tá rolando e a galera vai dançando. Vai, vai, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Família Black Shop do Animal. Bora, minha família Black Shop. E os maninhos do pop aqui na retaguarda. Boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada. Bora, nossos maninhos. Cadê a novinha passa mal? Agora. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá de crocodilo. Novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no... E aí, Betinho? E mais no beat é o... Se liga aí, ó! Essa garrafa de Xandão, por quê? Porque é encametá hoje, papai! Aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer! Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder! Mas é boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal... Da... Tá todo mundo aí curtindo a boquinha do animal, ó! Tentada, tentada, as novinhas passam mal... Faz a boquinha do animal. Eu quero ver o bagulho doidar agora. Eu quero ver o bagulho doidar agora. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passando. Bora, Betinho, já. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar mais um pouquinho. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Chama a emergência, chama a emergência, chama a emergência. Pode chamar a emergência que tá na área. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. É crocodilo. Ligaram para Cleo, ligaram pro Betinho. Tá tudo liberado na festa do crocodilo. Se liga aí, moleque. Se liga aí, moleque. Betinho ele tá longe, mas a firma ainda tá forte. Então toma, Ciroque e Tequila. Então toma, é o incrível crocodilo. Então toma, Betinho liberou. Então toma, um balde de cerveja. Então toma, DJ Gordo, DJ Dinho. Então toma, pra 13 mais um beat. Então toma, toma, toma, toma, toma. DJ Melri, é o do mar. DJ Melri, é o dourado na voz e DJ Melri na produção. Chama, fio, explodiu. Chama a emergência, chama a emergência, chama a emergência, chama a emergência. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. E é sempre em nome da boutique multimarcas. Eu sou a do meu parceiro Ícaro Carneiro, segura no telão aí, ó. Batidão e a galera vai dançando. Bora, maninho, bota no batidão, batidão, batidão. Pólvora e a família Seca Boteco Jaquinha. Nosso amigo Toy, o Fred, o Fábio Jacó e nosso amigo Baby. E em nome da Clínica Odontológica Pop Dentes, bota Pop Dente no telão aí, ó! Gigante Crocodilo. É só as melhores. Número de. Agora. O gigante. Eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. Jurunas Carnes, a casa de carne mais top do Jurunas, tá no telão, segura aí, ó, meu amigo Netinho Lima e o gerente Fabrício. No peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu. O crocodilo é meu vício. A galera solta a voz e o gordinho de um detona. O que pensa que eu sou? Go, go, go. Breno Brasil, por favor. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Prime. Prime. E aí, Betinho Playboy? Como é que é, garoto? É só as melhores assim. Vamos usar! Quem sabe um dia eu faço. O nosso amigo Michelzinho dos Caixa Baixa. Pra Beni. Dia 7 de junho. Na Ponte do Assunção, o aniversário dos brothers, DJ Wanderson, ex-príncipe negro, confirmado por lá. Invasão do bairro Novo, Anderson Tadeu, o menor Manuel, Marcilene, Tatiane, Ana Mira, tá todo mundo aqui, ó. O PA, mais pólvora. Me encontrei com você. E as marcantes vão rolando e a galera vai dançando, ó. Mais uma vez por ti, e agora não tem como fugir. Faz Prime. Prime. Prime. Você é minha garota. É emoção e agitação. Vira aqui, pegue nas Crocodilo Prime. Segurança aqui na frente, rápido, joga a luz e brisca. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a Bop treme. Não tem mole. Gente, você que não tá na briga, não precisa estar jogando latinha, por favor, gente. Festa tão bonita, a festa é toda de vocês, ó. Amigos meus, mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Para, pa, pa, pa, pa, pa. Aqui quem tá é o Gordinho e eu não tô nem vindo. Joga a mão pra cima, sou a torcida do Remo. Só a minha torcida do Remo aí, porra! Balança arquibancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém. Só quem bota fé que o Remo vai ser campeão da Série C aí. Joga as duas mãozinhas pra cima e canta bem alto. Vai, vai, canta aí! Dá pra ser melhor, dá pra ser melhor. Sacude, ponte guerreiro. Sou reboçada no estádio, eu posso o tempo inteiro. Yeah. Sai, sai da frente. E a torcida do Paysandu faz barulho. Só quem é Paysandu de coração, joga as duas mãos pra cima aí. Agora, e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. É bigolô, é bigolô. Mais uma vez é bigolô, é bigolô. Uma lista branca, outra lista azul. A torcida do Paysandu dá uma vaiada do Remo! Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. E aí, rapaziada, na maior satisfação. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Vou te dar um papo reto, se liga na parada. Dá um gritinho aí, quem tem amiga safada.